certeiro foi, é claro que não dá mais pra negar, fingir calar. De tanto que se você fosse que vai me levar, cheguei a pensar que tava tudo bagunçado. Entrei em casa e não entendi, eu acendi o baseado e logo vi. Perdido é pouco pra quem tá no mundo pra fugir. Coragem é a chance pra nunca te ver partir. As coisas queimam ao meu redor. Eu sou fiel ao meu bem-estar. Mal acompanhar é o melhor que eu faço. Por isso eu preciso ficar só. Sonífero natural da pele e coragem. Amargo suor no corpo. Me fingir de morto é uma estratégia. O medo tempera o jantar do lobo. Eu vejo o tempo lambendo os lábios, cortando os laços do presente. Olhos na tabela como Mike Jordan. Novo Nike converte. É como explicar pro impossível. Eu sou impulsivo. A vida na terra faz sentido. A ignorância é meio que um coma induzido. E lá no sótão onde mora Satan, artista só. Cabeças rolam, os homens fazem, garotas olham. Meninas crescem, garotas molham. Eu risco algumas rimas arriscadas, elas faíscam, penso no refrão, consideração. As demais pessoas que confundem sarcasmo com satanismo. Não é um serviço, é um feitiço. Se souber me fala como é que eu me livro. Me roubaram grana, me passaram a banda. É a cultura deles desde navios. A direita tá rindo dos nossos filhos. A esquerda é só uma mesa de frios. A política é velha, caixa de vidro, plasma escrito pasmo e bombas e explosivos. Ei. Às vezes tem o diabo as que eu vivo. Às vezes tem o diabo as que eu vivo. Paira sobre mim a nuvem dócil, penhasco. Filmes de dorota, agulhas marcam futuro fóssil, futuro petróleo. Tudo vira plástico, tudo corre tão rápido igual no som do Gustavo. E se o tempo tá incluso no tudo, eu nem vou buscá-lo. Quero gastar meus centavos, frutos do trabalho. Árvore podre, cegos que enxergam, mas fingem, falham. Assisto calado a televisão no sábado em casa. Cérebro repousa no sal, não é lesma. Enfrenta, deseja, desenha. Desenhado pela crítica e ovacionado pelo espírito. Se no espelho me vi tão nítido, não embacei. Banho frio, choque térmico no calor do pife. Um momento seco, tal vinho. Amargo, tal saliva. Pulmão, respiros, animais comunicam. Humanos gitam, flow, castanha, natura, ecos. Rima orgânica faz bem pra pele. Girassol, eucalipto, eu detetizo. Purifico o aroma da salera de pinho. E acobertava os sacrifícios precisos pra alimentar a fome antiga. Insatisfeito, porém ileso, balso. Às vezes tem um diabo com as que eu bounce. Às vezes tem um diabo com as que eu vi. Bounce. Às vezes tem um diabo quase que eu vivo. Espelho convexo, sonho complexo, ei, comigo. Sonho sem nexo, como tempo acontece. Como que é essa ideia, peço que imagine antes. Como que é isso, duas vezes, como quem, como que é. Bom dia, bom disco, bom sexo. Tempo não existe como sucesso. Passado como disquete, por discurso falado como enquete. Vira cash, vira peixe, que espécie. Pesque bills nesse banknet. Preso ao dinheiro, tempo é dinheiro. Insatisfeito, porém ileso, bounce. Às vezes tem um diabo quase que eu vivo. Às vezes tem um diabo quase que bounce. Às vezes tem um diabo quase que eu vivo. Bounce. Às vezes tem um diabo quase que eu vivo. Eu quero um lote em Júpiter, um pouco mais longe de Pirinópolis. Me senti o Gulliver na rua Oliver. Lucifer, um Doberman, você não se sente o hamster. Janela da alma, eu vejo o lado de fora da jaula. Que a pele encapa, que a pele enruga, a pele rasga. Escuta, se eu não gozar a fuga, culpa não serviu de nada. Reparou que eu parei de parar.

são testemunha, ao mesmo tempo cúmplice. Vocês que ensino ereto, ao mesmo tempo curvam-se. Pensar é tão presente, represente em nuvens. Estamos mar adentro, aonde tudo turva-se. Você que tá com medo dessa onda enorme, atravessei quando era só uma marolinha. Disseram que era foda, eu não morri de fome. Também não tenho dom de trabalhar pra firma. Por isso eu estou lá com esse papo retíssimo. Tô sem papas na língua, a rua gosta é disso. Não vão me derrubar, podem mandar outro míssil. Estou em erupção com a inspiração do início. O sol saiu pra quem tem crédito, não pra tu. Deitado aí eternamente em berço esplêndido. O simples é idêntico ao complexo. Ah, se eles soubessem da capacidade que eles têm no cérebro. Agora e olha pro maldito céu que você tanto ora. Fala pra esse Deus pra quem tu sempre chora, que não quer morrer, mas só que a vida te apavora. Feche os olhos e diga-me você aonde o caos mora. Por aqui a grana gira, todo sangue que circula, com a sujeira que rodeia, todo cérebro que esfria, enquanto o coração bombeia, toda pele que arrepia, com a perna não bambeia, quando a lua dela ovula. Se a gente se juntasse seria tão forte quanto o Megazord. É óbvio que não é os Power Rangers, desde que o quadrúpede transformou em megalópole. Aves como eu planejam ter um voo leve. Ainda não descobri aonde estacionei a nave. Quero voltar pra casa, minha mulher pra fazer love. Quero tirar minha cara dos cartazes das paredes, ligar pra todos os inimigos e tentar fazer as pazes.